3153, recuada 230, controle 119 desse momento, por favor. Agora o controle, o 3153, boa tarde. Entre pista de decolagem. Bom dia, na chegada bom, desça para o 050. Itax vai para uma linha de anti-rolling point 1810. Therefore, Tower 118 dismal 95, ultimate set of 1012. With 1012, clear to taxi, Adrian, India, 40.10, there, 1890, thank you. Salvador, voo 1897, puxa o estacionamento. Boa noite, 97, aguarde, previsão de mais 3 minutos. Certo. O meu Tango Golf está com firme, vai prosseguir visual para Ilhéus. Tango Golf, Ilhéus 065, decolada 17, curva direita, corredor Axé. Inicialmente restrito 1000 pés. Transponder 0263, controle 1120, costa 1198 e a torre 1895. Meu Tango Golf, cotejamento correto, para acionamento chame a torre no 1895, confirme PLB. Gol no 715, aguarde, a previsão para iniciar o seu pushback é de mais 2 minutos, assim que a aeronave da Rio iniciar o táxi. Partiu, gol no 7. 0-4-0-degrees, 0-5-0. No 092, ajuste, descer para 4.000 pedras, né? Na 225. Leite, parado, subiu. Retrado, 73. No 715, coordene com a equipe de solo que após a passagem do Boeing da Rio tem livre assinar a chamitaca. Após a passagem do Rio, vai, é o 7. Gol no 897, livre acionamento de chamitaca, porta 106. Camarada táxi, no 897. Salvador, bom dia, Sideral 9970. 97. Sideral 9970, aguarde cópia, informação em curso Índia. Gente da Índia, aguardando cópia, Sideral. 19-8, thank you. Torre, Salvador, bom dia, Rio, Sideral 73, pode esperar, Sideral 0 para Ásia. 5973, ali mantém, piscina 0. Ali mantém, piscina 0, 123, radio contact, climb to departure 180, Albert departure. Are we clear of the restriction? Okay, we understand we have clear restriction, climb direct 180, passage 223. Vou no 642, aguarde. Gente, vai aguardar o tráfego acompanhando o táxi após segui-lo Índia. Ponto para chame a turno no 895. Ajuste no 012, voo no 897. Essa aqui é o tráfego da companhia via Índia. Ponto para 1895. Voo no 091. 551. American 980, localizer intercept. Skyline 980, contact tower 18-95. 18-95, good day. Salvador, American 980, 8 miles, runway 10. American 980, report, Kyoto, Mark, landing in Darwin, local JQ, 182-1012. 1012, will continue, American 980. 2-2-3. M225, desça para 2000 pés, o ajuste ao 0 no 2, autorizado DLS é posto localizador. Descendo para 2000 pés, ajuste ao 0 no 2, autorizado ILS, reportará no localizador, ajuste na 6225. 0 no 2. Já pode esperar, 6225. Azul 4234, solo. Diga 434. Se eu copio o 370, aguardo coordenação. Copia, prossiga. Azul 4234, Recife aprovado nível 370, via Peruí 58. Decola da pista 10, perfeito saída Puca, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5430, controle 119.8. Gente, autorizado Recife, nível 370. Via Peruí 58, decola da 10, saída é Puca, Caju. Transponder 5430, controle 119.8, aqui o 434. Azul 4234, cotejamento correto, chame pronto. Sim. Afirmo, a aeronave da companhia já está no ponto espera, ok? 1-7-1-5, está no ponto espera da 1-0, visual com tráfego na final. Após o mesmo, ele mantém, gol 1-7-1-5. Após o mesmo, vai além, manter. Rio 5973, decola 239, controle em 1-1938, bom voo. 1-19-8, obrigado, bom dia, bom feriado. Controle, bom dia, Rio 5973, cruza 2000 pés, curvando à esquerda na subida Puca. Rio 5976, contato na data, vem pelo 370, voe Puca na presente. Voando Puca. Zero on the ground at 41, leaving to the right via Foxtrot, contact ground frequency 121 this morning. Right 119, American 980. E agora? Não está recebendo ainda? Vento 0,0 graus, 0,6 dúzia de nós. Citaral 9970, aguarde para acionamento. Estamos aguardando sua autorização do plano, ok? Aguarde. Citaral 90. Marca 982, o taxi vai a Alpha Julia to Gate 11. Alpha Julia Gate 11, American 982. Ponto 0, 0, 1, 8, 4, bom dia, mantém ponto 0, da Pucano 0. Qualizador. M225, compartilha aproximação, torre 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, acionar M225. Federal 9970, Serra Bravo, Tango Eco, aprovado nível 340. Decola da pista 1-0, perfil de saída Momo, transição Flock. Após conforme rota do plano de voo, transponder 54 no 5, controle Salvador 119, decimal 8. Literal 9970, cotejamento correto, liberacionamento no pátio 3, só acionar o pushback. Liberacionamento, encontrar para o pushback, literal 9970. Tente. Liga 966, mantenha a rota, estabeleceu 310. Mantenha a rota e está restrita ao 310. Travado no Altemarket, está livre o pouso, a Chanel 6225. Arbor. Bona 795, tá atuada, segundo pelo 360 na saída. Ok, 360, bom, 295. 897. Posso passar a extração ali, mantendo 0 gol, ponto 897. Sem Marco Tango Índia, aguarde. Tango, para manter a linha do litoral, eu tenho posição de voar, Ilhéus, na presente. 176, chame centro Recife na frequência 125.45, alternativa 1265. 12545, alterna 1265, Rio 5973. Ativei a Índia, no ponto espera, chame torno 1895, ajustando 0, 1, 2. Ativei a Índia, ponto espera, torno 0, torre 1895, Eco Tango Índia, pronto para a cópia? Eco Tango Índia, Sierra November Delta Hotel, aprovado nível 080, decola da pista 35, curva esquerda, perfil de saída Momo, após direto, transponder 5436, controle Salvador 119.8. Eco Tango Índia, confirme o destino e o nível. Eco Tango Índia, cotejamento correto, para acionamento, chame a turno no 895, confirme DLB. Bom dia, mantém ponto espera, gol na 642. Nessa gol, certo do sul. Na sala de 47, velho direita VF, sala 1219. O Eco Tango Índia, tô ciente, é Serra November Delta Hotel, confere. Chame a torre para acionamento no 895. Oxané 6225, ligo na Eco. Oxané 6225, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Táxi via Alfa vai manter antes da Juliette, Oxané 6225. 0, 0050, grau 079. Iniciando 0, 0, 1, 8, 9, 7. Voo 642, após a rolagem do Boeing, ali mantém piscina 0. Chegada bom, desça para o 050. Boa noite, com as duas torres. Ali mantém, piscina 0. Ali mantém, piscina 0, boa noite, com as duas. Minha meta autorizada a descida até o 0 mesmo. Afirmativo. Salvador, bom dia, boa noite, 97, na sua escuta da El, meu pé. Gol 1897, contato radar, sul para o 360 na saída da El. 360 da El, obrigado. 1922 na chegada Mária, sua identificação desça para o 050. 50 na Mária. 99.8, bom voo. Tango Golf, autorizado para o 085, mantendo o litoral. O ajuste é 1-0-2. Tango Golf, só confirmando, 085065. Se agilizar o Oceaner 6225, teria condições de prestar serviço para a posição 1 na Via Juliette? Posição 1 ocupada. O Oceané 6225, mantenha a sua Juliette. Ok, então. Agradeço. 642, o vento 050 graus, 07 nós, livre decolagem 1 no 0. Livre decolagem 1 no 0, voo no 642. 260-288, voo 1795, bom dia. 4623, contact resistance, frequency 1260, enable 128, decimal 8. Serra Lima, confirme estacionamento. Você confirma a chamada para ingresso no terminal, olha. Quilo, Serra Lima. Confirma a chamada para ingresso no terminal, olha. Quilo, Serra Lima, copia. Quilo Serra Lima, Serra Novembro, Foxtrot Tango, aprovado nível 1 no 00. Decola da pista 1 no 7, perfil de saída Arbor, após girar, transponder 5444, controle Salvador 1 no 9, decimal 8. Controle, eu vou 9642, bom dia. Vou 9642, bom dia, enquanto a saída, vou pelo 390 na saída PUCA. 390 saída PUCA, agora 9642. Para acionamento, chame a torre no 895. Tavski Luiz, que aguarde, cota. Para o táxi sideral 9970, está com 3 a bordo, 3 horas e 50, é autonomia alternando São Luís. Tente sideral 9970, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 1012. Tente Pátio Índia, chamará ponto de espera torre 11895, ajuste 1012, sideral 9970. Paulo Salvador, azul 4234, posição 1 no pushback e acionamento. Azul 4234, aguarde. Para. Luiz, que copia. Bravo, que Luiz, que Maceió, mil pés, decola no 7, curva esquerda, corredor forte. Transponder 0264, controle 1998, torre 1895. Eco Tango Índia, decolada 254, controle 119, decimal 8. Controle 3395. Não está autorizado o TGL em Aracaju. Então vai solicitar posteriormente ao órgão de controle respectivo. Inicialmente, sua decola da 17, curva esquerda, corredor forte. Apenas isso. Eco Tango Índia, contato radar subindo para o 080, cumprindo o perfil da saída móvel. 080, continua a saída móvel, acho que é hoje. A linha de mantém 10, federal 9974. Azul 4234, libera a sua. M63, desça para o 050. 1922, confirma a velocidade indicada. 250. Intenção para 210. 210. Tango Índia mantendo 3 mil pés. Siga aqui, Kilo Sierra Lima. É que o Tango Índia copiou o controle? Padrão Rodolio, tá cruzando ali ou vai manter 3 mil pés? Aí na mão. Sim, tá com o Tango Índia. Então 3663, desce para 4 mil, o ajuste é 1902. 4 mil, confio em 12, 663. São Guarulhos. Geral 9970, só para informação. Aeronave decolou da pista auxiliar, no mesmo perfil de saída, vai manter a posição mais 3 minutos, ok? Forme rota do plano. Transponder 5447, controle 1998. 360 autorizado, na decolada da pista 10, da El Leda Bridge, a Pesuru 16, rota conforme o plano, 5447 no transponder, 198 controle, gol 9077. Gol 9077, protejamento correto, semi-pronto. Portará 1077. Geral 9970, livre decolagem da 10, vento 0, 60 graus, 09. Livre decolagem, pistola 0, geral 1 hora, 8 milhas, e cruzando 0.0 para 4 mil pés, Airbus 320. Informação de tocão, estava em posição de 1 hora, 7 milhas, mas usando 2 mil para 3 mil pés, é um mapa alto de espaço. Posso ter o 3.63.0, lado 3.5, obrigado. Gol 9.642, chame-se Recife na frequência 1.25.45, alternativa 1.6.85. Confirme para o gol 9.642. Chame o centro na frequência 1.25.45. 1.25.45, gol 1.642, bom dia. Ajuste 1012. Gente, do Sky Free Índia, torre 1395, no 7224. Oceania 6225, Juliette, portão 01. Autorizado via Juliette, portão 01, Oceania 6225. Tchau, meu prossiga. Claro. Sim, mas já chamando todos os controles. Tá, tô na tua. Da 3.63 para 2.000, autorizado o procedimento LSX e reporte o localizador. 3.2.000, X-ray, reportará no box, obrigado. O Tango Índia, autorizado a subida para o 080. Decolagem 197, vento 060 graus, 089. No 950 e a toa 300. Aguarda o transporte. No 299, a chegada Amã, desça para o 050. Azul 4234, bom dia, ele mantém, piscina 0. Gente, ele mantém, piscina 0, 434. Parou.